좋아한다며? 그래, 파스 하자. 3, parte principal, segunda direita via Indy Alpha, com a espera torre 118 decimal 95, altímetro no 011011, tem um bom voo e bom dia, China 625. Indy Alpha, obrigado, bom trabalho. Bom dia, 6251, na linha decola da 10, vento calmo. Romeu 6251, no decolar 241, no controle 19, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, até lá. Bom dia, Xenia 6251, decolou, José Rio Pé, mandar El. Xenia 6251, contato radar, sua 360, direto da El. Direto da El, tá, Xenia 6251. Poderia coordenar quando possível, a gente vai direto por isso? Aguarde. Obrigado. Eu tô tomando 911, no para a cópia Fortaleza 310, tem que ser informação Delta. Novo 911, bom dia, informação Eco. A Fortaleza nível 310 está autorizado via Pesoluno 9. Colada 10 com curva esquerda após a decolagem na subida Momo, transição Froti. Aciona 5457, controle 119, decimal 8. Autorizado Fortaleza 310 via Apêndulo 19, pista 10, esquerda, porta. Momo, posição Froti, 5457, 9898, total 991. Correto, parte 3, me pronto, pushback, total 9919. Está pronto para o push, total. Está livre, chame táxi, total 9919. Está lá para o táxi, total 9919. Oceaner 6251, chame Recife, chama 251, altar 3395. 251, 339, 6251. Parte principal, segunda direita, via Índia Alfa, ponto esperado, torre 118, decimal 95, altímetro no 011. Bom voo e bom dia total, 9919. Direita, 1895, ponto espera, com 1011. Avião 9, na linha decola da 1-0, vento K1. 19, 19, decolado ao 55, controle 19, decimal 8, bom voo. 19, decimal 8, muitíssimo grande, senhor, tem uma dia. Controle 19-8. Opa, 19-8, né? Eu tô tal 9-9-1-1, decola na sua escuta, bom dia. Total 9-9-1-1, contato radar, sua para nível de voo 3-1-0, saída MOM. 3-1-0, saída MOM, total 9-9-1-1. Autorizaria direto para o Tida, presente? Tem a saída agora. Ah, mantendo a saída, é o total 9-9-1-1.